Economia de verdade é só no Supermercado Maisena. Escute essas ofertas válidas para as lojas de Orlândia e no Poranga. Ponta de alcatra exceto moída, R$ 31,99 o quilo. Linguiça toscana Sadia, R$ 16,99 o quilo. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350ml, R$ 2,29. Delivery Maisena, a sua opção de entregas em domicílio. É só ligar, 38267278. Faça seu cartão Maisena e tenha 40 dias para pagar. Basta apresentar seu RG e CPF. A análise é feita na hora. Maisena, Orlândia, no Poranga e Ipuã. Identificação. ZYK 621, Orlândia Rádio Clube Limitada. 1240 kHz, 5 kW de potência. Orlândia, São Paulo. Rodogel Transportes, ágil, segura e com vasta experiência em transporte de todos os tipos. Atende todos os setores da economia, como a indústria, o comércio ou o agronegócio em qualquer lugar do país. Rodogel Transportes, Avenida 7, 2425, telefone 16-3826-1115, Orlândia. Microfone na cara da notícia. Orlândia Rádio Clube. Pela ORC. O fato. O dia a dia da cidade. O cotidiano da nossa gente. O registro das principais notícias das últimas horas.